A base dourada do módulo lunar de pouso repousa na poeira cinzenta do Mar da Tranquilidade. Por que o lugar mais famoso da Lua foi abandonado para sempre? A história de como essa planície foi escolhida e o motivo que afastou as missões seguintes. Em 24 de julho de 1969, a tripulação da Apollo 11 retornou à Terra. Eles deixaram para trás instrumentos científicos, uma bandeira de nylon e o estágio inferior da nave espacial. Nenhum humano voltou àquelas coordenadas desde então. As pegadas de Neil Armstrong e Buzz Aldrin continuam intactas no regolito escuro. Não há vento na superfície lunar, nem chuva para lavar as marcas das botas. O silêncio ao redor da base da nave é absoluto e ininterrupto. O local exato fica na latitude 0.67 norte e longitude 23.47 leste. É uma vastidão plana, marcada por pequenas crateras e pedras espalhadas. Os instrumentos deixados lá funcionaram por anos, enviando dados contínuos para os receptores na Terra. Mas enquanto o programa espacial avançava, o destino que inaugurou a exploração interplanetária foi silenciosamente riscado de todos os mapas de voo futuros. Fotografias granuladas da superfície lunar cobriam as mesas de planejamento em Houston nos anos 60. A seleção da Tranquilidade não foi baseada em curiosidade científica profunda. Os engenheiros da agência espacial precisavam de uma característica principal: segurança absoluta. A primeira alunissagem era um teste crítico de navegação e sobrevivência. A ciência era um objetivo secundário. As sondas não tripuladas Lunar Orbiter mapearam a região anos antes da missão principal. Os dados mostraram uma planície de lava solidificada próxima ao equador lunar. O local escolhido precisava ter uma inclinação menor que 2 graus. Não podia abrigar crateras maiores que uma casa, nem campos de rochas densos que pudessem perfurar o casco do módulo. O Mar da Tranquilidade era o equivalente geológico de um estacionamento vazio. A trajetória de aproximação oferecia excelente visibilidade, com o sol em um ângulo baixo que destacava os obstáculos através das sombras. Quando o módulo Eagle iniciou a descida, os computadores quase os guiaram para uma cratera perigosa. Armstrong assumiu o controle manual e voou além da zona rochosa. Ele encontrou um trecho liso e pousou com menos de 30 segundos de combustível restante. A planície plana cumpriu seu propósito. A bota do traje espacial afundou alguns centímetros no regolito fino e escuro daquela planície. Durante as 2 horas e meia de caminhada externa, a tripulação recolheu 21,5 kg de rochas e poeira. Eles usaram pás e pinças de metal para selar as amostras em caixas de vácuo. Quando esses fragmentos chegaram aos laboratórios terrestres, os geólogos encontraram basalto puro. Eram rochas ígneas, formadas por resfriamento rápido de magma na superfície. A análise isotópica revelou a idade daquele material. O basalto da Tranquilidade se formou entre 3,6 e 3,9 bilhões de anos. Essa medição confirmou uma teoria antiga sobre as manchas escuras da Lua. Os grandes mares lunares não eram oceanos de água seca, mas bacias de impacto gigantes que transbordaram com lava derretida do interior lunar. O magma preencheu as depressões, cobriu as montanhas antigas e esfriou em uma superfície plana. A missão Apollo 11 forneceu a primeira datação absoluta de outro borde celeste. Os cientistas finalmente tinham um ponto de ancoragem no tempo. Mas a própria natureza uniforme que tornou o pouso seguro também limitou o que mais poderia ser descoberto ali. Mas a planície basáltica onde o módulo pousou logo se revelou um beco sem saída geológico. Uma vez que você analisa amostras de um fluxo de lava contínuo, a história daquela região está essencialmente decifrada. Retornar ao mesmo mar de magma solidificado traria apenas mais do mesmo basalto. O que o abandono daquela planície revelou sobre a história violenta do cosmos? A Agência Espacial alterou o perfil de risco das missões seguintes. A Apollo 12 visitou o Oceano das Tormentas para um pouso de precisão. Depois disso, o foco científico exigiu alvos muito mais arriscados. Os geólogos queriam entender o que existia antes da lava cobrir a Lua. A Apollo 15 foi enviada para as montanhas Hadley Apennine, um terreno acidentado próximo a um desfiladeiro sinuoso. A Apollo 16 pousou nas terras altas de Descartes. A última missão tripulada, a Apollo 17, navegou por um vale profundo e estreito chamado Taurus Littrow. Os locais de pouso tornaram-se progressivamente mais complexos, íngremes e antigos. O estacionamento seguro foi deixado para trás, em favor das cicatrizes primordiais do Sistema Solar. As encostas íngremes e as crateras profundas exploradas pelas últimas missões guardavam um registro diferente. As rochas trazidas das terras altas não eram basalto, eram brechas, fragmentos de diferentes minerais esmagados e fundidos pela força de impactos colossais. Quando os laboratórios dataram essas novas amostras, encontraram idades superiores a 4 bilhões de anos. A diferença entre as rochas antigas das montanhas e o basalto mais jovem da Apollo 11 revelou um padrão inesperado. Ao comparar os dados, os cientistas identificaram o intenso bombardeio latergio. Foi um período caótico em que asteroides massivos atingiram a Terra e a Lua com frequência devastadora. Os impactos rasgaram a crosta lunar, criando as bacias que mais tarde se encheram com a lava do Mar de Tranquilidade. Essa linha do tempo só pôde ser construída porque tínhamos amostras contrastantes. A base da Apollo 11 serviu como o marco zero geológico. Sem a datação precisa daquela lava plana, seria impossível calibrar a idade das crateras mais antigas. O abandono do local inicial forçou a ciência a buscar as peças faltantes em regiões de difícil acesso. O estágio de descida da Apollo 11 continua servindo como esse marco zero silencioso. O lugar mais famoso da Lua foi abandonado porque cumpriu seu propósito com perfeição absoluta. Ele provou que a engenharia de pouso funcionava e entregou a idade fundamental dos mares lunares. A ciência exige o desconhecido, e o Mar de Tranquilidade rapidamente deixou de ser um mistério para se tornar uma fundação estabelecida. Hoje, o local não é um laboratório ativo, é um museu preservado no vácuo. No nosso próximo episódio, investigaremos por que a Lua está fugindo da Terra, 3,8 centímetros por ano. O refletor de luz deixado por Armstrong continua medindo uma dança orbital que altera a duração dos nossos dias. Um feixe de luz viaja pelo vácuo, toca um espelho solitário na poeira e retorna na escuridão.